Zero, boa noite, Ana Mari, desça sem restrições para 4000, ajustado na 014, direto do Ana. Oito nove um, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta no localizador. 7-0, reduzir velocidade para 230 nós. Centro 3891, voo direto Duna, está presente. Projeto Duna, até 3891. Reduzindo o TAM 3170 para 2009. 3170, tráfego 12 horas, 10 milhas, com 970 nós de One Speed, reduza para aproximação. Cruzado para 3.000 pés, ajustado na 014. Está 3.000 pés com 1014, TAN 3170. Até 3891, estabilizando o localizador. 3891, complete a aproximação, chame a torre e 11895, o pouso. 395, obrigado. Torre Salvador, até 3891, estabilizou, estando zero, bom dia. Autorizado pouso, vento 160 graus, 109, check 3. Autorizado pouso, 3891. Embaixada e travada, seu Localizador, está visual, TAN 3170. 3170, Xanã, torre 1895, compôs. 1895, boa noite. Douro, TAN 3170, boa noite, passou Duna. 3170, número 2, aproximação, guarda de pista livre. Como número 2, aguardando a pista livre, TAN 3170. No solo 5-2, libere a direita, chame o solo 1-2-1, décima 1. 2-1-1, direita, até 3-8-9-1. 3170, check trem livre pouso, vento 170 graus, 082. Tem baixada travada, tem livre pouso, TAN 3170. Ano 70 no solo 55, chame o solo 121 no decimal 1 no livrar. 5230 Duna, chegada Mari, descendo para 3.000 sem restrições, o ajuste em Salvador no momento na 014. Zero cruzado, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 na 3. Estabilizado. Autorizado, repetir estabilizado, 3520. Mirador, Capa Vista, apenas aguardando o glide, tá 3520. Sim, Chilton 3520, complete canal Xenia Torre, em 1895, bom pouso. 1895, até daqui a pouco, indo para Aracaju. Até daqui a pouco. Torre, bom dia, tá 3520, 2 milhas para a Índia Serra. Bom dia, 3520, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 07 nós, check 30. Baixando e travando, tá 3520. Chave travada, 3520. Gente. No solo aos 33, táxi Alfa Juliette até a ponte 03. Alfa Juliette até o 03, tá 3520.